zoom, para cá do zoom, para cá do zoom, para cá do zoom. Se que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom entrando no ar. Hoje é quarta-feira, 18 de agosto. Sabe por que hoje acertei a data? 18 de agosto, Dona Nica faz 80 anos. A minha mãe, amada, querida, salve, salve. Bom, Dona Nica, um beijo. Daqui a pouco você vai ouvir os meninos, os seus netos vão falar assim: ô vó, um beijo, etc, etc, etc e tal, parará, parará. Bom, a gente tá no estúdio aqui com o Lucas Ferreira. Lucas Ferreira, que é um cara super importante, né? Vindo de onde você veio mesmo? Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. E você vai fazer um trem aqui na segunda-feira às 7 da noite, é isso? É, eu e mais os outros programadores da rádio, né? Vai ser o aniversário da rádio, vai ter um debate à tarde, uma mesa redonda à tarde no Bento Prado, no Finorte. E depois, a partir das 7 horas, a gente está convidando todos os programadores, né, que fazem os programas especiais aqui da Rádio Fiscar, para estar vindo escolher umas músicas, falar um pouco cada um do seu programa, celebrando aí o terceiro aniversário da Rádio Fiscar. E vai ser depois finalizado com o show de Lucas Santana, tudo aqui na frente do prédio da rádio, aqui na Arena Norte. É Lucas Santana, eu achei que era você também, cara. Eu falei, deve ser uma performance do cara, ele vai botar também. Quem que é Lucas Santana? Não, Lucas Santana é um outro figura aí, que já tem alguns discos lançados aí no cenário da música independente. E, enfim, eu também, na verdade, conheço pouco, mas eu sei que ele toca bastante na programação da rádio aqui. Já tem uns, acho que 4 Lucas... discos lançados já. Ele é primo do Lucas Santana. Tá aberto seu microfone. Sacanagem. Marco... deixei, tá tudo aberto esse microfone aqui. Mas era essa a ideia. Essa era a ideia. Esse é Marco Lindo. Bom, beleza, então. A rádio estamos fazendo 3 anos. Lucas é um ex-aluno. Ex não, você fez, né? Fez sem imagem e som. Começou na rádio aqui, na rádio Capivara. Que a que é? Época era Rádio Livre DCE. De que ano que é isso? 98. 98. E você vai... pra cá em 97, né? Tá. E vocês vão invadir o gramado, então, de frente à rádio, pra relembrar o gramado do tempo que abria lá embaixo. Isso, Cantiló, né? É, segundo aqui as explicações administrativas da festa, o evento acontecerá na varanda do prédio da rádio. Na varanda, coisa chique, que coisa mais boiola, né, cara? Na varanda da rádio. Só tem grama ali, né? Bom, gente, então vocês estão convidados aí, todo mundo tá convidado. Às 14 horas, o Ricardo, daqui a pouco eu vou chamar ele para falar dos 3 anos. Isso, aí ele vai também falar melhor da mesa também. Exatamente. Do pessoal que vem. Pô, e hoje às 21 tem aniversário do Ecos de Tupamaro também, fazendo 3 anos, junto programa com a minha de mãe, música que tá latina. Tá fazendo 80 anos hoje. Dona Nica tá fazendo 80 anos. Então hoje. Fala pra ela ouvir que eu vou mandar um parabéns pra ela também. Como que é Tchucaramaro? Não, Tchucamaro. Tupamaro. Às 21 horas. Tem a ver com o grupo mesmo também. É, na verdade o grupo é inspirado num personagem que viveu no século XVII, Gabriel Tupamaro, um descendente inca que liderou uma rebelião grande ali, considerada uma das primeiras, né, na América Latina toda, ao lado de Zumbi e Palmares. Isso às 8 da noite, 20 horas. Às 9, 21 às 9, 21 horas. Horas. Bom, gente, então o Lucas Ferreira, né, que vai estar tá com todo mundo, vai estar tá todo mundo da rádio, é isso, né? Então eu provavelmente. Você também. Provavelmente se espera. Aliás, sim. Vou imitar aí, vou fazer uma interpretação do surrealista do Odair José. Mas é uma coisa aí muito interessante. Bom, pare de tomar a pílula. Bom, gente, então hoje o programa tá em festa, né? O bolo que eu prometi pro ouvinte na passagem aí, não deu para entregar o bolo porque o bolo não cresceu. A gente bateu toda a massa que foi possível, mas o bolo não cresceu, né? O Marco me abandonou, eu estou aqui, vou começar falando com o nosso querido Agnaldo, lá do Sesc, né, para falar um pouco da programação, e tem uma série de entrevistados hoje. Aliás, eu gosto de fazer esse programa desse jeito, assim, quando não tem pauta nenhuma e o celular funciona. E aí, deu pau? Deu certo? Ainda não, vai dar certo. Então tá lá, vamos começar com o Agnaldo. Marco tá preparando uma surpresa para Dona Nica, minha mãe, né, 80 anos. Hoje eu vou ficar falando dela o tempo todo, cara. Oh, deixa eu aproveitar aqui, Elvio, que já que você vai falar com o Agnaldo, e já que você que eu tô no estúdio aqui, vou abusar mais um pouco. Fica amanhã aqui. Tem o show do Fernando Ferrer no Sesc, músico cubano, né? Sobrinho do Ibrahim Ferrer, lá do Buena Vista. Xuxa. Ele vem com mais 9 músicos e a gente tá sorteando os ingressos aqui na rádio. Então fica aí. Então, a partir de já, quem ligar pro 33518099 durante o Paracatu Zoom, ganha, leva Xuxa. Um par de ingressos pro show, que a gente tá com alguns. Legal. Que o Aguinaldo passou pra gente sortear aqui. Então, 33518099, esse par vai ser sorteado só até o final do Paracatu Zoom, hein? Depois das 7, já não vale, né? Vai ter que esperar as 9, porque eu vou sortear outro par no Ecos. Legal, olha aí, então. Bom, e o Aguinaldo já tá respirando fundo lá, né? Essa respiração profunda dele lá no Sesc, é isso? Tudo bem, Aguinaldo? Aguinaldo, cadê você, Aguinaldo? Ô Aguinaldo, cadê você? Onde você anda? Eu tô ouvindo uma respiração, cara, engraçado. Será que ele esqueceu o celular e está fazendo outra coisa? Né? Olha que engraçado isso. Tá baixinho? Não tá baixinho. Aguinaldo, você está me ouvindo? E aí? Ah, cara, o que você estava fazendo com uma respiração profunda? Pessoal profunda? Aí. Alô? Alô? O que que você estava ouvindo? A gente estava ouvindo... Alô? Uma... Alô? Alô? Alô? Você está... Alô? Você está me ouvindo? Alô, alô, Aguinaldo? Alô? Alô, alô? Alô? Respondi. Respondi alô? Com toda a sinceridade. Não, alô? Alô, alô? Alô? Respondi. Ah, alô, Aguinaldo. Alô? Alô, Aguinaldo. Agora você está ouvindo, não está? Nossa. Nossa. Alô? Você não tá ouvindo não, cara. O Marco e o Lucas comemoraram ali como se a gente tivesse ouvido. Alô, Marcos. Alô? Alô? Tá, que... tá ouvindo? Alô? Você... Alô? Você está me ouvindo? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Ai, ai, ai. Ele tá de sacanagem, eu acho, hein, gente? Ele tá ouvindo, conhecendo o Aguinaldo, ele está me ouvindo. E alô? Aí o público... Alô? Aí o público fica... Alô, Aguinaldo? Você tá me ouvindo, Aguinaldo? Isso aconteceu um terremoto? Aconteceu um terremoto. Alô? E aí? Alô? Não, nada. Aguinaldo, então é. Vamos cortar e tentar de novo, então. Beleza. Essas coisas. Bom, então voltando. Então, a gente tá sorteando 33518099, o show do... Ferrez. Como que é o nome do sujeito? Fernando Ferrer. Fernando Ferrer, que é o sobrinho, é isso? Do grande Buena Vista Capital Baby Sul. Bom, gente, então aqui enquanto o telefone não chora, a gente está tentando ouvir o Aguinaldo, o Mário Bolognese lá em São Paulo, Dona Cidinha Olímpia. Algum momento a gente consegue ouvir todo mundo, mas aí não sei o que está acontecendo nesse exato momento. Aí... Peraí, parece que agora todo mundo vai vir. Pessoal, quem quiser ver como que acontece essas coisas aqui na rádio, é só aparecer aqui que a porta fica aberta. Vocês estão ouvindo, inclusive, uma reunião que está acontecendo lá fora, né? E agora, deu certo, Marquinhos? Deu certo? O Aguinaldo está me ouvindo? Alô, eu tô. Ah, agora você está me ouvindo, cara. Mas sufoco que a gente não conseguia se ouvir, rapaz. E aí? Tudo bem? Eu só ouvi uma, respiração. Você quer ligar no telefone? Você quer ligar no telefone fixo? Não, tá ótimo, tá ótimo. Agora que a gente tá ouvindo, nós vamos conversar nesse até acabar a bateria. Tá, o programa ia até as 7, só agora a gente vai levar ele até as 11h30 da noite. Você aguenta aí até a hora que der a bateria. Fala, meu querido Aguinaldo, tudo bem com você, meu querido? Tô ouvindo agora, alô? Agora você não está ouvindo, agora você está ouvindo. Você está ouvindo agora? E aí? Tudo bem? Tudo bem. Que confusão maluca. O que está acontecendo, Marco? Não faz a mínima ideia. Bom, Aguinaldo, é o seguinte. O nosso amigo Lucas Ferreira saiu para atender o telefone agora. Tá, ia participar aqui, conversar contigo. De que vocês estão, então, sorteando. Quem ligar no 33518099, né? Vai ganhar aí um convite para o show amanhã de... Fernando Ferrer. Fernando Ferrer. Quem que é o Fernando Ferrer, meu querido? Cubano. É. Que veio estar no Brasil desde 2001. E aí ele se apresenta amanhã aqui no Sesc às 8h30. Às 8h30? Feira. É. Às 8h30 da noite, e aí o pessoal que ligar pra vocês aí vão ganhar os ingressos. Olha só, cara. Tá no Brasil já faz um tempo e ele é sobrinho do grande Ibrahim. Ibrahim Ferrer, que é o lendário músico do... Buena Vista Social Club. É. Ele, o Ferrer vem com 9 músicos aqui e ele apresenta a salsa cubana. Tem 48 anos esse garoto aí e vem fazer um show maravilhoso de salsa. E você sabia que faz tempo que eu não vou no Sesc, né, rapaz? Faz uns dias aí que minha mulher não deixa sair de casa, rapaz. Aí... Tô com saudade, hein? Ô, Lindão, que bom, que bom. Não, a gente tá agitado a coisa. Estamos chegando, inclusive, acabamos de chegar aqui. Se não fosse o Marquinhos, a gente não tinha perdido hora do programa, inclusive. Mas o que tá acontecendo? O que mais no Sesc? O que tá acontecendo de maravilhoso no Sesc? De maravilhoso, tudo acontecendo no Sesc. Inclusive hoje, o pessoal também tá convidado, seu ouvinte aí, para a abertura da Bressonianas. O que, que é isso? Exposição Bressoniana. Exposição do fotógrafo Henri Cartier-Bresson. E a gente estava em Araraquara, né? Ah, me falaram que me conversaram aqui comigo. Mostra com 42 imagens de 7 fotógrafos que tem influência do Bresson, entendeu? Muito bem. O que mais, Lindão? Por que o pessoal tem que ir no Sesc? Fala, vem aqui no Sesc porque tem... O que mais que tem de bom? Tem dança hoje também. Tem dança hoje também. Hoje, pra quem gosta de dança... É. Tem um... Depois de Antes da Queda, uma peça. Começa às 8. E 8:30, abertura dessa Bressoniana. Muito bem. É. Agora eu liguei pra você também pelo seguinte. Eu fiquei sabendo uma história de que existia um grupo metaleiro lá no Jesuíno de Arruda, nos anos 80, que dava muito trabalho para os professores. É verdade isso, meu velho? Eu não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação que é um grupo de metal rock, o que é isso? Não sei, cara, é uma galera que tocava, parece que tem Digão, me falaram de você, me falaram de uma galera. E como é que é essa história? Vocês tinham Eu não lembro dessa época, não, que eu tenho que apagar esse passado. Então, quer dizer... Rodrigo. Hã? O Rodrigo, você fala o Digão ou o Rodrigo? Rodrigo Lancelotti. É que agora ele tá tudo famoso, tocou com o Nazi, né? Agora ele tocou com o Nazi aqui no Sesc, agora. É. E o Lucas tá entrando aqui dizendo o seguinte: tá mandando um abraço pro Bozina. Nossa Senhora. Quem que é Bozina? Vocês, o ouvinte, não, tá, não faz a mínima ideia do que nós estamos falando, né? Mas enfim, fala. Esse menino aí, tem que pedir desculpa aí que eu não fui na discotecagem da casa dele, lá do Lucas, que ele foi fez, não sei se você foi. Eu não fui, cara, não fala isso, eu não devia fazer uma discotecagem lá de uma troca de disco, faz uma fogaza lá pros amigos, e eu não pude ir. Outro dia eu fui e gostei muito, tem umas raridades na casa dele lá, quem gosta de disco é um menino que cuida bem de vinil. Muito bem. Belão, me diz mais coisa. O que mais tem de importante essa semana, esse final de semana no Sesc? Ah, tem cinema, para quem gosta de cinema. Agora a gente, a sexta-feira começa com o Paulo César Saracen. O Saracen, ele vem dar, junto com o Guma, uma palestra aqui sobre cinema. Tem... Para quem gosta, o pessoal da terceira idade, a gente está com aula aberta de yoga na sexta-feira. Então tem uma infinidade de programação aí. Música também, sexta já tem a Sexta Básica. Quem é que toca na Sexta Básica? O Ricardo Leone, um músico de terço nome, MPB. Muito bem, queridão. E também no domingo também tem música, que é um pop rock, se o pessoal gosta. Lady Jane. É isso aí, cinema, música, teatro também, infantil, sexta-feira, tem a Revolução na Cozinha. E você está amando, cara? Eu estou o quê? Amando. É, ué. Eu estou amando, amando você, Elvio. É, sério? Isso é importante pra caramba. Não, tem que amar os amigos, né? Na verdade... Muito bem. Tem que amar a vida, não é mesmo? Muito bem. Querido, você não quer falar desse passado pregresso, então, da época do que vocês montaram uma... Como chamava a banda do Digão, aquela primeira banda que vocês montaram lá no... Como que era o nome da banda? Amnésia. Então... Amnésia foi a banda dele. Tá. E eu parei com isso aí, ele continuou. Ele é um craque na música, né? Eu não tive nem pra tocar sorvete. Não, mas me disseram que você fazia uma performance do caramba, tirava roupa no palco, era um negócio meio absurdo, assim, né? Cara, então acho que não era desse grupo, não. Esse grupo, os pelados. Não, o pelado era só você, parece que a performance era você e o Jorgão, que durante a apresentação tinha mania. Eu acho que era só o Jorge, viu, cara? Era só o Jorge. Tá. Do Malagueta, né? Era do Malagueta. Sim. Não, que aí também foi da Amnésia, etc e tal. Mas, queridão, a gente fez o Jabazão, vendeu o público aí, tem que ir no Sesc. Então, hoje, pra ver as Bressonianas, é isso? Bressonianas, hoje às 20 horas você vai receber todo mundo, parece ter um vinho importado. Sim, 8h30 começa. É. A exposição do grande Bresson começou a fotografar em 31 e essa exposição são de 7 fotógrafos que tinham influência do Bresson. São 48. Aqui é o Cadu. Ô louco, entrou. O seu primeiro neto, aquele que você mais gosta, aquele que você mais puxou o saco, aquele que você mais passou talquinho na bundinha. Muita felicidade, muito mais. Alô? Oi, cara, o que que tá acontecendo? Entraram na nossa ligação. Não, tá tão confuso aqui, cara. O negócio tá tão atrapalhado. Que eu não sei o que tá acontecendo, velho. Tem várias coisas acontecendo, assim. Tem coisa lá fora, tem coisa aqui dentro. Tudo ao mesmo tempo, agora. Tem gente me sinalizando agora. Continua. Aí tem um outro, não sei o quê. Cara, devia ser filmado esse programa, cara. Devia ser filmado esse trem. Precisa botar uma câmera aí, cara. Precisa botar mesmo, pela internet. Acho que o programa é muito mais interessante. Eu imagino, se eu não ouviria esse programa, cara. Eu falava, imagina o cara que tá ouvindo o programa vendo essa loucura toda, né? Olha lá, tem gente apitando, eu não sei quem é, cara. Então, é maluco, tá tudo cheio de apito. Bom, queridão, é o seguinte, então. Agnaldo, você tá me ouvindo ainda, né? Tô ouvindo, tá. Pode falar. Desculpa dessa bagunça toda aqui, mas é o seguinte. Quer dizer, nem desculpa também, porque eu acho que o grande lance da rádio é exatamente isso, acontecer esses absurdos. Mas é legal. Tá bom, Igor? Mas coisa, é legal, foi ótimo. Parabéns à dona Nica, 80 anos, cara. 80 cara, anos. Cara, parabéns mesmo. Dona Nica, ela aguentava você esses 80 anos também. Cara, o problema é que ela tem mais uma tribo junto, né? Só eu. Tem uma tribo, tudo gente boa. Mas manda um beijo querido pra ela, viu? Muito, cara? 80 muito, anos não é fácil, não. Não é fácil. Dona Nica é batalhadora. Tem uma história maravilhosa. Queridão, um beijão pra você também, ó. E essa semana eu vou pedir autorização. A Júlia vai deixar eu tomar um café com você aí, tá bom? Ela tá me prendendo muito em casa, você não pode sair. Pode acabar vendo a exposição aí. Não, com certeza. Pois é. Se não for a programação de ter que ir lá, tem que ir lá não, né? Tem que dar beijo na dona Nica, né? Então a gente vai até aí, tá bom? 42 fotografias maravilhosas. Falou, meu querido. Alô? Ok. Então tá bom. Então agora é o seguinte, você tá devendo uma vinda pessoalmente aqui pro público, pros ouvintes poderem te ver. Vamos combinar. O Netão entra, o Lucas... Beleza, não, todo chama mundo. Todo mundo, já virou uma bagunça mesmo. Vamos fazer uma panela de pressão, hein? É o caldeirão, você viu o desenho que botaram no meu programa? É um caldeirão que tá pegando fogo. Queridão, um beijo pra você. E amanhã a gente ou hoje ou amanhã estaremos aí, tá bom? Estão convidados. Um beijo, Aguinaldo. Tchau, tchau. Então amanhã, hoje, eu tenho as Bressonianas. Amanhã tem o músico, que é... Quem ligar aqui no 33518099, né? Vai poder pegar os ingressos. Aí já tá com o Marquinho já. O que tá acontecendo, Marco? Tudo bem? Tá tudo bem. Agora você tá respirado. Você vai soltar o trem aí, é isso? Posso, vamos ver. Vamos ver se dá certo. Pode soltar, vamos ver. Vamos ver se esse negócio deu certo. Vamos ver. Atenção. Não, tem que voltar do zero. Olha aí, gente, vocês que estão ouvindo, eu vou ficar narrando com o que está acontecendo. O Marco está com uma cara extremamente assustada. Agora vai, vamos ver. Oi, vó. Aqui é o Cadu, o seu primeiro neto, aquele que você mais gosta, aquele que você mais puxou o saco, aquele que você mais passou talquinho na bundinha. Muita felicidade, muito mais anos de vida. Quer mais uns 80? A gente aguenta, hein? Beijo. E aí, vó, aqui é o Dinho que tá falando, parabéns, viu? Muita felicidade, os anos de vida. E que esses 80 anos seja ainda se tenha muito pela frente, meu beijo, tchau. 3 e já. Oi, vó Nica, tudo de bom pra você? Aqui é o Rudá, eu tô te mandando um beijo de feliz aniversário, fica com Deus, tá? Beijão. Oi, vó, tudo bem? Aqui é o Breno. Olha, meus parabéns, viu? Muitas felicidades pelos 80 anos e espero que você comemore ainda com a gente mais 80, tá? Um beijo, fica com Deus. Acabou? Senhoras e senhores, vocês não acreditam, né? Mas deu certo, deu né? Deu certo. Deu super certo e ficou maravilhoso. Apesar de não ter ouvido. Ficou bom, né? Ficou ótimo. Me surpreendeu também. Me surpreendeu. Um negócio assim fora do comum, né? Bom, gente, mas a gente tá recebendo agora. A gente conversou com o Agnaldo, conversamos com o Lucas, né? E agora, a surpresa que eu falei, que está fazendo 3 anos a rádio, né? E aí, Ricardo Rodrigues, foi bom para você? Para mim foi ótimo. Mas... para mim está sendo ótimo. Mas para a gente o que mais importa é se está sendo bom para os ouvintes. Os ouvintes hoje devem estar assim. Imagina quem está dirigindo, cara. Tá entendendo nada. Tá entendendo nada. Eu também não. Mas e aí, Ricardo, conta pra nós. A rádio nasceu aonde? Aqui mesmo, né? Nasceu nesse exato local. Ela é fruto de... Ah, eu acho que ela é fruto de uma política, né, de se olhar pra comunicação e cultura na universidade de uma forma bastante transversal ao papel da universidade. Né, a gente vê, né, nas últimas gestões que, da reitoria, que foi a que a gente participou, né, sempre uma preocupação em investimento, né, e numa aproximação mesmo das políticas da cultura desse cenário, né. A gente teve a sorte, né, de eu, né, particularmente, uma sorte muito grande de acompanhar um momento que acho que foi exatamente o momento onde a universidade passou por uma melhora muito grande, né, em termos de estrutura, de investimento, de onde a gente conseguiu ver que existia um projeto aí para de crescimento visível, né? E aí a gente conseguiu pautar a comunicação dentro disso e a gestão da universidade viu isso com bons olhos desde o começo. E a gente conseguiu, o principal de tudo, fazer que todo o projeto, né, desde o momento dele estava ainda no papel, ele ser desenvolvido de uma forma muito horizontal, participativa e colaborativa com diversos setores. Mas diz uma coisa, o que é a rádio? Vamos ver, a chegada da rádio da Universidade Federal em São Carlos, o que ela mudou no cenário da rádio de São Carlos? Pergunta bem filha. Essa mãe, pergunta, né? É complicada, né? Eu não sei se eu não sei se sou a melhor pessoa falar o que a gente mudou no cenário, assim. O que a gente propôs para o cenário que estava posto, né, é um novo olhar para o rádio. Né, a gente, em momento algum, tentou criar uma rádio que chocasse com as rádios que já existem, por exemplo. Né? A gente veio com uma proposta que nem as nossas vinhetas, nem os nossos locutores, nenhum deles tem um estilo parecido com o das outras rádios. Não que a gente seja melhor nem nada, a gente traz uma outra proposta, uma proposta de pensar um veículo de uma forma diferente, que ele tem um tom comunitário, um tom mais aproximado das pessoas, que a gente acredita, pelo menos, um tom mais aproximado das pessoas, uma ideia de mostrar que é um veículo democrático. Então a gente tem aqui pessoas comuns que vêm aqui, ocupam esse espaço. Eu sou uma pessoa comum. Você é uma pessoa comum, não muito comum. Não muito comum. Obrigado, velho. Das menos comuns que a gente tem aqui. Que bom, né? Mas a gente vê que o cenário do rádio, né, vivia muito estagnado em diversos setores. Né? E talvez precisando de um momento de oxigenação. Eu acho que a rádio ela evoluiu muito nesses 3 anos. Né? Ela ainda tem muito que evoluir. Acho que muita gente ouve e critica a rádio. Né? Critica? O que, que mais critica? Eu sei que é duro falar de uma coisa que... Não, é tranquilo até, assim. É que as pessoas não fazem nem ideia com o que está por trás. Eu acho que elas também nem precisam se preocupar muito com isso. Né? A gente tem aqui que fazer o que a gente tem. Mas, na verdade, nossa equipe ela é muito pequena. Né, a equipe contratada aqui para trabalhar mesmo aqui na rádio é uma equipe muito pequena, né? Mas a gente criou um processo de autogestão junto com os programadores que tem autonomia, que fazem os programas. Então há uma construção colaborativa de conteúdo o tempo todo, né? E a gente apanhou muito, mas a gente também apanhou tentando ousar, né? Desde problemas técnicos, né? Mas que hoje a gente já evoluiu muito. Meu pai dizia, né, o seguinte, Ricardo. Meu pai dizia que é bom apanhar porque se não mata, fortalece. Então, aí você deve estar bem por aí mesmo. Mas é o seguinte, queridão. O que na verdade... Você está desde o comecinho, desde o primeiro dia, instalação da rádio. Desde antes, desde que existiu o projeto dessa rádio. Né? O projeto, a vontade da UFSCar de ter uma rádio, ela é anterior à minha participação aqui. Né? Só que era um projeto que ele estava andando ainda muito, estava andando devagar, né? Depois a UFSCar teve durante um tempo uma parceria com a USP, né, na rádio, que era a rádio universitária naquela época. Acabou, inclusive, a rádio USP, não? É, a Rádio USP aqui, então, aí a UFSCar tinha junto com a USP. Aí a UFSCar saiu, né? A USP ficou sozinha. Quando ela ficou sozinha, ela começou também a retransmitir a Rádio USP de São Paulo, né? E aí tem uma programação local aqui também, né? Mas aí nos últimos anos que a USP saiu desse projeto e hoje a concessão está apenas da Fundação Teodoro do Souto. Muito bem, a gente volta. Mas a gente está lá agora com uma figura lá na cidade de São Paulo, uma das figuras mais bonitas e sensuais que eu conheço na minha vida, é o senhor Mário Bolognese. É isso, senhor Mário? Alô, Mário? Ô, Mário, você conhece o Mário? Oi! Oh. Sabe como que eu te apresentei? Eu vou repetir como é que eu te apresentei, só pra você ver como... Eu não tô ouvindo nada. Você não tá ouvindo nada? Como você não tá ouvindo nada? Socorro! Você tá ouvindo agora? Pai, melhorou um pouco. Melhorou um bocadinho. Melhorou. Ah, eu apresentei você assim, Mário. A gente vai conversar agora com uma das pessoas mais bonitas e sensuais da cidade de São Paulo. E é verdade, é o meu querido Mário Bolognese, filósofo, professor do Instituto de Arte da Unesp, né? Meu querido, eu fiquei muito feliz e eu estou te enchendo os picuá. Eu sei que você tem um monte de coisa para fazer, mas eu estou te enchendo os picuá porque você fez uma coisa lindíssima, né? Que é a instalação de um circo dentro de uma universidade. Conta pra gente, o que, que foi que você fez, meu filho? Elvio, repete a pergunta que eu não ouvi direito. Tá um barulho muito grande aqui, por favor. Um barulho? Onde você tá nesse momento? Você tá... Eu tô em casa. Você tá na sua casa e tá com barulho? A Fulva deve estar fazendo os trabalhos dela aí, batendo martelo, é isso? Isso. Ah. E o trânsito aqui fora tá uma beleza. Tá. A pergunta é a seguinte, você... como professor do Instituto de Arte da Unesp, né, conseguiu uma proeza, uma das coisas mais bonitas que eu vi dentro da universidade, que foi a instalação de um circo dentro da universidade, né? Conta pra gente, o que, que é isso, Mário? Isso faz parte de um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, né? É, Conselho Nacional de Pesquisa, de Desenvolvimento e Pesquisa, que é um órgão federal que financia fundamentalmente a pesquisa no país. O objetivo é justamente o objetivo da pesquisa é a investigação das linguagens do circo, né, e do circo-teatro. Isto é, a linguagem das habilidades circenses nas suas várias modalidades, acrobacias, equilíbrios, acrobacias do ar e do solo, né, funambulismo, etc., e também circo-teatro. Você falou sonambulismo? Oi? Você falou sonambulismo, é isso? Funambulismo. Ah, funambulismo. O que que vem a ser funambulismo? Funambulismo é o equilíbrio em arame, equilíbrio em corda. Ah, eu imaginei sonambulismo, que era aquela coisa de... Sonambulismo é uma outra coisa, é o tema de um esquete de palhaço. Muito bem. E como é que faz, por exemplo, quem está ouvindo a gente agora, além de ser um público que da cidade, o pessoal que está dentro... São Carlos agora tem um rush aqui muito forte no final da tarde, e é verdade mesmo. E as pessoas estão vendendo carro. Quem quiser, e os alunos, cerca de 20 mil alunos que tem aqui da Universidade Federal, da USP, da Unicef, enfim. Esse pessoal que quiser conhecer o circo, quiser visitar, como é que faz? Olha, o circo ele serve também a atividades didáticas do curso de artes cênicas, né? Então, mas nós temos atividades ligadas à pesquisa propriamente dita, às terças, quartas e quintas, no final da tarde, das 4 às 7, né? Que pena. Bom, a gente tenta novamente, né? Você tá com o telefone bonitinho aí. Vamos tentar novamente. E Ricardo contando um pouco dos 3 anos da rádio. O Paracatuzum é exatamente isso, né? O Paracatuzum, aliás, o Ricardo começou comigo o Paracatuzum, né? Fizemos o Paracatuzum quase um ano junto. Depois te dei liberdade. Aí ele me deu liberdade. É que no começo eu não tinha certeza se eu podia te deixar sozinho no estúdio. valeu a pena. É, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Bom, queridão, mas aí vocês, bom, conseguem, e hoje já tem esse diálogo, você acha que já, por exemplo, você avalia que está dentro da cidade, já está conseguindo conversar com a cidade, a rádio? É, 3 anos ainda é uma rádio muito jovem mesmo, mas eu acho que um papel que a gente buscou fazer para esse início, e que eu acho que na verdade não só no início, a ideia é que ele continue, né, é de proximidade, principalmente com o cenário cultural local, né, e com o cenário da comunidade mesmo. Então a gente tem os programas especiais, né, como você e várias outras pessoas da comunidade realizam esses programas com a gente. E uma vez que elas vêm para cá, a ideia é que a rádio seja catalisadora das ações que elas mesmas estão desenvolvendo aqui. Né? Então, que, por exemplo, a gente tem um programa de reggae, que esse programa de reggae seja catalisador do cenário de reggae, que venham mais shows, que surjam bandas, né? Que as pessoas ouçam mais, ouçam coisas que elas não conheciam. Né? Então, a gente tem essa função de... E cada vez que uma pessoa da comunidade vem pra cá, ela traz quem está em volta dela para ouvir o programa, para, né, para acompanhar as atividades que ela desenvolve. E, no final das contas, ela vira também um público da rádio automaticamente. Né? E a gente percebe claramente no passar desses 3 anos, uma participação muito mais intensa dos ouvintes aqui na rádio. Desde participar de uma promoção a mandar e-mail mesmo, participação via outros as coisas de internet mesmo. Aliás, e nos eventos hoje está tendo uma promoção. Quem ligar agora, até o final do Paracatu Zoom, tem ingressos pro show de Fernando Gonzalez amanhã, é isso? Oh. Tá, tem os ingressos, show, então é só ligar aí 3351-8099 e dizer assim: eu amo o Paracatu Zoom. Disse essa frase, ganha já o ingresso, ok? Muito bom. Então, e aí eu acho que a gente tá tendo uma resposta cada vez mais legal, de procura, de parcerias e tal. A gente ainda não tem uma medição de audiência feita, assim, bacana na cidade, a gente precisa ter esse resultado ainda. Mas a gente tá tentando chegar. A gente não tem um investimento de mídia também tão, como que eu diria, agressiva, assim, né, de conseguir realmente ter tantos outdoors, né, de ter uma divulgação diferenciada na cidade. Muitos ouvintes acabam conhecendo a gente por conhecer pelos eventos que a gente atua, né, e que realiza também, né, e conhecendo por navegar do dial atrás de uma outra coisa e acabar ouvindo outra coisa. E a proposta musical que a gente trouxe pro rádio também é uma coisa que também trouxe um diferencial pra rádio, que até um pouco pela Rádio USP parar de transmitir aqui, né, a gente ficou meio carente na cidade de uma outra opção que não da programação comercial costumeira, né? Então a rádio, pra quem tá querendo ouvir alguma coisa diferente, virou um pouco esse referencial também, né? Cara, e o que é impressionante, que você já ouviu falar em Peixoto do Azevedo? Não. Onde caiu o avião da Gol, lá no Mato Grosso, lá na Floresta Amazônica e tal. Cara, a gente foi fazer um debate, chegamos lá, os caras já me conheciam bastante, inclusive, parece que os caras falavam comigo com uma intimidade impressionante, porque eu ouvi o Paracatu Zoom. Isso é muito muita legal. Gente ouve pela internet, muita gente participa pela internet, né? Então, e aí, como é que é isso? Essa relação com o mundo, por exemplo? Isso é muito bacana, né? Assim, a gente até em algumas esferas, né? A gente fala que a gente é mais conhecido fora de São Carlos do que aqui. Né, o trabalho que a gente desenvolve com software livre, né, hoje ele já é reconhecido nacionalmente como referencial. A ação que a gente faz com a música independente é outra coisa que também deu uma capilaridade para a nossa divulgação muito rápido. E como a gente toca artistas que não tocam em nenhuma outra rádio, eles são multidivulgadores da rádio também. Então eles sempre fomentam que outras pessoas ouçam, estejam presentes, participem. Né? Então também fez com que essa capilaridade nacional fosse muito grande. Tanto que a gente tem uma média de acesso, que a gente não é tão grande, mas que eu acho bacana, né, no nosso site, que é de 5 mil, 6 mil acessos por mês, né, de que é um número legal, assim, e a gente tem uma presença... 6 mil acessos por mês. Por mês. Mês passado a gente chegou a 10 mil acessos, mas foi um pouco acima do normal, assim. E isso é um número bacana, e a gente tem acesso do mundo todo também. Então a gente recebe e-mail, tanto que agora a gente até estreou no ar com um programa de sexta-feira, que é a Orelha Extra, que é um programa eu vi. Produzido Portugal, por um português, né? De Portugal, que conheceu a rádio, ouviu, gostou, se identificou com a rádio e propôs o programa participar aqui. A gente tem, inclusive, de Portugal mesmo, já outras duas rádios que entraram em contato pedindo informações sobre o trabalho com software livre. Tem uma rádio da Rússia que entrou em contato com a gente pelo mesmo motivo. Então, esse diálogo continua. E, nem nacionalmente, né, a rádio, pouco sabe, mas ela faz parte da Associação Brasileira de Rádios Públicas, né? E também, dentro desse cenário, a gente já foi muito referendado por trazer esse gás novo, né, ao rádio, né? Nessa associação estão algumas das rádios mais antigas do Brasil, né, como a Rádio MEC, Rádio Nacional, né, Educadora da Bahia, rádios muito consolidadas, com mais de 80 anos de no rádio. E essa relação, então, quer dizer, tranquilo. E eles têm estimulado muito a nossa participação. E, inclusive, assim, tô até informando aqui em primeira mão, durante o Festival Contato, esse ano, a gente vai realizar o primeiro encontro nacional de programadores musicais das rádios públicas do Brasil. E traduz. Eu não sou um programador. Pela primeira vez, todas as rádios têm um responsável pela programação musical, né? Da coerência, que acompanha essa programação musical. Nunca se houve um encontro, e essas rádios, né, são muito criticadas por estarem estagnadas, por serem rádios que ainda tocam coisas muito velhas, terem parado, de não ter oxigenado na relação com o cenário atual, né? E foi escolhido, inclusive, essa parceria com a UFSCar, né, com o Contato, porque eles veem a UFSCar, como, apesar de jovem, como um referencial, inclusive, para essas rádios mais antigas. Então vou vir para cá cerca de 100 a 150 programadores musicais de todo o Brasil, para conhecer o trabalho que a gente desenvolve e fazer uma troca de experiência. E vocês não pensam, não sei, você como diretor, você é diretor-geral da rádio, é isso, né? Isso. Você não tem, na verdade, numa pauta, uma coisa de formação para rádio, essas coisas todas, virar uma escola de rádio, coisa parecida? Não digo virar uma escola, mas sei lá, um centro de formação. Não, a gente tem, com certeza, a vontade de desenvolver cada vez mais atividades de formação. A gente tem um pouco um problema, como eu disse, de pessoal, assim, para conseguir investir nisso sem que desfalque a rádio. É uma coisa que a gente tem dificuldade, mas a gente é muito parceiro e desenvolve algumas ações de tempos em tempos também, né? Por exemplo, no semestre passado, a gente, durante o semestre todo, organizou uma oficina de literatura no rádio. Uma disciplina em parceria com o Departamento de Letras aqui da UFSCar. É um pessoal muito bom. E foi muito legal, né? Inclusive, agora nesse semestre a gente está finalizando um programa que vai começar aí sempre no ar aqui, que é um programa de literatura no rádio que foi resultado de uma oficina. A gente já deu algumas oficinas do SESC em São Carlos, inclusive agora em setembro nós vamos dar mais uma oficina sobre montar rádio, penso assim, por exemplo, pegar essa molecada da faixa de 15, sei lá, a partir de 15 anos da cidade, entendeu? A moçada, e oferecer para eles, existe essa perspectiva. A gente está nesse momento em parceria com, já está acontecendo já toda quarta-feira, inclusive, né, no período da manhã, uma oficina que está sendo dada no Derige, né, na escola, no Derige, que é lá na Cidade de Araci. Cidade de Araci. Que está sendo ministrada por um dos nossos estagiários, o Luciano, e que a rádio é parceira, né? No ano passado a gente fez um projeto piloto com o pessoal do Candário, né? Chegou a rolar isso, assim. Rolou no ano passado, né? Com Prevenção da Medida, né? Que é um projeto que eles têm lá com crianças com... de conscientização, né? Da questão da AIDS, né? Da conscientização sexual. Eu perdi a palavra para falar de forma correta de dizer. De educação sexual. Educação sexual. Isso. E a gente teve também um outro projeto que também foi... Foi no Centro da Juventude, né? Lá do Monte Carlo. Que foi com que o Lucas deu oficina lá também. Legal. Então, aos poucos, a gente vem tentando fazer isso. Agora nós vamos lá pro Rio de Janeiro. Parece que já está ouvindo a gente o nosso querido Pedro Miller. É verdade, seu Pedro Miller? O senhor está ouvindo a gente? Ele não está ouvindo a gente. Cara, hoje a coisa está realmente uma loucura. Pedro Miller, o senhor está me ouvindo? Aí deve estar nesse momento na Praça Mauá do Rio de Janeiro. Não está ouvindo. Deve ter morrido algum trem. Quer dizer, cara, desligou. Desligou. Tava tocando. Desculpa. Outra linha, eu tô cortando, mas enfim. Vamos tentando. O que que tá... Marco, peraí. Deixa eu... Um minutinho só, desculpa, Ricardo. Marco, o que que tá acontecendo? Conta pra nós. Acho que tá com a urucubaca hoje. É. E o que que é uma urucubaca? Não sei, boa pergunta. Você poderia me responder, né? Você, como foi um professor de filosofia meu, sabe? Um cara vivido e tal, poderia... Acho que tem mais condições, cara, de me explicar. Bom, mais vivido é ótimo, né? Você tá querendo dizer assim, mais rodado e tal, né? Cara, impressionante. A gente combinou bonitinho. A gente ia entrar, né? A história de 80 anos da minha mãe. Tava tudo combinadinho. Certinho. Ficamos passando a tarde junto, inclusive. Mentira, o Marco, inclusive, tá tudo... Aliás, como te chama tua mãe, Marco? Ana Maria. Ana Maria, queridona. Um grande beijo. Ana Maria tá passando um processo de recuperação, né? Exato. Um grande beijo. Acho que tá influenciando um pouco na vibração. Na vibração, aqui, né? Um grande beijo, Ana Maria, nesse momento. Tá se restabelecendo uma cirurgia. Ela fez hoje a cirurgia. Exatamente. Né? Mas amanhã já tá em casa, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Um grande beijo, Ana Maria. Escrivão. Aliás, ela é muito bonita, cara. Você viu na revista. É na revista. Como chama a revista? Capa. Na revista Capa. De que mês que era? Ah, faz uns dois, três meses. Eu vi a mãe do Marco, é muito bonita. Né? É muito bonita, elegante, uma pessoa assim, né? Não dá nem quero chegar perto dela, assim, porque tem que cumprimentá-la de longe, assim, com. Agora vocês acabaram de ouvir a parte do Leão Lobo desse programa, assim, né? Uma coisa meio tititi e tal, né? Ana Maria, um beijo pra você, boa recuperação. Mas continua, desculpa, Ricardo. E aí, vamos tentar o Pedro novamente ou não? Tem que mandar. Vamos tentar. Aliás, quanto que tá de tempo? Já tá quase. Não, mas tudo bem. O Ricardo vai contar agora, porque é o seguinte, ele falou da formação. Eu tô falando de alguns projetos que a gente tem de formação, que a gente gostaria sim de fazer mais, mas elas acontecem, estão sendo viabilizadas também muito como nas parcerias que a gente faz. A gente tá aberto, né? A gente sempre tenta levar para mais lugares. Há uma certa dificuldade nossa de conseguir mesmo, né? Porque elas demandam também. Mas o tempo todo a gente está tentando fazer. E a gente tem um momento ápice um pouco de relação também, que é o Festival Contato, né? Que é um evento que no final pra gente é bastante importante, né? Um evento é anual, mas ele acaba espalhando atividades durante todo o ano, e que a gente tenta aproveitar esse espaço como um espaço de formação também, né? E também como um espaço de encontro, né? Então é um outro momento aí durante o ano que a gente promove algumas atividades que estão bem conectadas com essa parte de formação também. Eu briguei muito contigo, sempre falando, Ricardo, você precisa de umas férias, dá um tempo, cara, vai dar umas voltas. Aí você saiu, pegou a Maitê, foi, né, passar umas férias fora, bonito. Aliás, quantas luas de mês, de mel, né, que tá rolando. Mas assim, você voltou, e quando você voltou, parece que você voltou mais inspirado, você voltou mais, né? E eu tô sentindo, inclusive, uma mudança na rádio, né? Inclusive, pessoas que comentam comigo, inclusive, vai falar, a rádio teve uma mudança nessa sua revolta, né? Nessa sua volta. O que que foi? Por que que houve essa mudança? O que que aconteceu? 2010 foi um ano em que a rádio mudou muito mesmo na programação, né? Acho que é perceptível pros ouvintes, né? Que foi uma mudança meio estrutural mesmo no formato da nossa programação, principalmente durante o dia, né? Que a gente tinha... Quem ficava mais à frente da programação eram alguns estagiários de locução, né? Com munidos da produção que a gente ficava fazendo... no backstage, né? Que a produção que a gente tava fazendo por trás, a programação musical que a gente colocava, dos informativos, o conteúdo que a gente entregava pra eles. Também por essa equipe muito pequena, né? Só que aí o que a gente conseguiu fazer esse ano foi dar uma reformulada nisso, onde agora os membros da nossa equipe, né, eles estão organizados de uma forma mais horizontal, onde são todos radialistas, e que cada um assumiu, né, um dos programas, né? A gente dividiu a programação em 4 programas principais, que são programas que passam toda a programação musical de uma forma bem eclética, mas cada um deles tem um norte temático um pouco mais definido, né? Então a gente tem, por exemplo, o Antenado, que é um programa que faz uma leitura das notícias do dia, mais do mundo, mas tentando buscar passar algumas notícias diferenciadas e fazer alguns comentários para instigar mesmo, né? Para tentar criar aí alguma continuidade nessas pautas, né, que o Marco inclusive é um dos apresentadores também, né? Então, a gente tem o Megafone, que é um programa mais voltado para São Carlos, né, que é um programa que busca refletir sobre as pautas do que acontece na cidade, né, então tá sempre trazendo gente da comunidade para cá, né, que é que o Lucas Ferreira que apresenta. Aí na parte da tarde a gente tem o Frequência Aberta, que é um programa que a gente que foi criado pensando também numa parte importante para nós, que é onde debate parte de arte e tecnologia, software livre, licenças livres, né, para as músicas. E no final da tarde, né, com o Yasmin Miller Show, que é um programa que tem um diferencial de tentar conectar aí a parte da música independente com o esporte, né? Tá, diz uma coisa, sempre tem aquela história de assim, I have a dream. Qual que é o seu grande sonho na rádio? O que você quer? Como você que é o cara que pilotou, que pegou... É um ônibus enorme, você tá no volante, você tá dirigindo, né? Qual que é o sonho? Ah, eu acho que o maior sonho é a gente conseguir consolidar a imagem da rádio como um espaço público, como uma praça. Tem que a rádio fosse uma praça, né, onde a gente conseguisse que a comunidade se sentisse parte disso, de realmente ocupar, de vir, usar o veículo radiofônico, o espectro que está aí, que é de uma concessão pública, da forma mais livre e autogestionária possível. Né? Então, para isso, a gente está consolidando um projeto de um conselho editorial, que vai ser um conselho aberto para a participação do público também, de ouvintes também participarem desse conselho, né? E cada vez mais discutir a legislação que está por trás da comunicação no Brasil, né? Especialmente a educativa, de forma a dar uma chacoalhada nessas estruturas e realmente mostrar e informar a população que esse espaço deve ser ocupado. Né, o que a gente, na verdade, faz um exercício de mostrar que isso é dela também. É de todo mundo que está ouvindo. Né, no nosso caso, mais ainda por ser uma rádio pública, né, uma rádio, uma universidade pública. Então, a gente gostaria muito mais que as pessoas viessem criticar aqui no microfone. Né, e que vierem, só que viessem para construir. Né, porque a gente está aqui de uma forma extremamente aberta. Né, de forma e aí, por exemplo, esse conselho seria um conselho gestor mesmo, uma espécie de... Não. Não, é um conselho consultivo. Tá. Né, um conselho consultivo que estaria, então, sempre fazendo um acompanhamento e articulando os diversos setores da comunidade de deixar claro o que ele quer da rádio. Né, porque talvez a gente esteja indo num rumo errado... Né? Talvez a gente tenha que mudar aqui ou ali, ou talvez precise mudar tudo, só que a gente precisa ter esse mais próximo para isso realmente ser uma coisa orgânica com a comunidade. Já acontece de uma forma bacana, uma vez que a gente tem essa diversidade de programadores aqui com a gente. Toda hora alguém vem e fala alguma coisa, reclama, ou propõe coisas novas, ou elogia, né? E a gente vê que isso já está acontecendo. E se eu tenho um sonho é que isso se torne uma coisa... tão orgânica que qualquer pessoa da comunidade se senta à vontade, comece a aparecer aqui, vir aqui e fala, não, quero falar e quero chegar nas pessoas usando esse espaço público mesmo. Cara, você sabe que o Paracatu Zoom tem um ano e meio de rádio. É, não sei. Que um ano e meio. Agosto de 2008. Vai fazer dois anos. Tá fazendo dois anos agora. Dia 23. Ah, ou seja, logo é no dia do aniversário mesmo. Da rádio. É mesmo, cara. É no dia do aniversário da rádio. Então, olha só, dois anos para Paracatu Zoom. São cento e poucos programas, 150, uma coisa. A gente já entrevistou, cara, eu tava contando, de mais de 300 e poucas pessoas já entraram nesse microfone aqui, dos jeitos mais esquisitos e mais inoportunos do mundo, né? Esse material que é produzido, por exemplo, em algum momento existe alguém ou algum grupo que pensa em fazer, por exemplo, ser utilizado inclusive para fazer pesquisa, por exemplo? Como que é o diálogo com a academia mesmo, da universidade com a academia? O diálogo assim com o formato rádio, né, ele ainda não é um diálogo acadêmico. Porque não há na estrutura acadêmica da universidade alguém discutindo rádio efetivamente. Não há um curso, né, o próprio curso de imagem e som, que é o curso de mais voltado para comunicação que a gente tem aqui, não é um curso que pauta rádio lá dentro. Né? O que a gente vem desenvolvendo mais fortemente, que tem uma possibilidade maior no final, são, né, até na área de computação, né, que é a parte do software livre, né, que a gente busca aumentar os diálogos. A gente agora está começando um projeto bem bacana com a biblioteconomia, né, pensando esse acervo, né, pensando como disponibilizar esse número de entrevistas, esse número de programas, conteúdos consistentes que, cara, a gente tem aqui. Só o Paracatu Zoom é absurdo, porque só a gente com quase... Eu contei, eu me lembro que chegou uns 230 entrevistados aí, pra mais. São cerca de 200 programas Rádio Sky Convida, que são entrevistas de uma hora. Pessoa, de uma hora, dedicadas. Né? A gente tem o Independência ou Marte, por exemplo, um programa que está aí já mais de 3 anos no ar, que a cada programa eles têm sempre um entrevistado por telefone, que é do Brasil inteiro também. Imagina, são com mais de 300 programas, com 300 entrevistados do Brasil inteiro, que minimamente falaram usando esse espectro radiofônico. É uma coisa muito maluca. Né? E sem falar dos vários outros programas ainda. Bom, aí a gente vai chegar naquelas partes final, que eu ainda vou insistir um pouco nessa história do teu sonho. Seu sonho pessoal mesmo. Assim. Você falou, não, legal, a gente quer transformar numa rádio democrática, uma praça livre, etc, etc e tal. Isso por uma questão até de identificação política mesmo, sua, né? E das pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Mas enquanto o Ricardo mesmo, o cara que saiu, quantos anos você saiu lá de São Paulo? Eu saí de lá? Eu saí com 18. Você entrou aqui na imagem de som com 18 anos. É. De quando você chegou? Você já tá 18 anos, você tá com quanto, então? Ixi. Caraca, já tá... Vai entregar? Vai entregar? 30 anos, você tá? Não, quase. Quase 28 anos. Ou seja, você tá 10 anos já em São Carlos. Eu vou comemorar, na verdade, oficialmente, agora em março, uma festinha, 10 anos em São Carlos. Então, e aí você veio com essa você veio com alguma perspectiva. Fico imaginando essa galera que entra no curso. Por exemplo, no caso específico da Universidade Federal e da USP aqui em São Carlos, é muita gente que vem de São Paulo. Né? É. A gente já até outro dia alguém questionou, falou, pô, Elvio, você fala muito de São Paulo, da programação de São Paulo. Sim, porque essa galera que tem passe por 50 pau vai passar o final de semana em São Paulo. E você vê que na cidade mesmo, né? Você vai numa sexta-feira à tarde na rodoviária depois do almoço, você tá lotado, né? De gente viajando. Então, por isso que a gente fala da programação também de São Paulo. Você chegou com 18 anos, 10 anos de São Carlos, né? E aí? Faz uma avaliação assim, sucinta. Você, por exemplo, você não tinha como perspectiva a rádio, obviamente. Não, eu tinha uma paixão pela música muito grande, né? Desde muito pequeno, né? E tinha proximidade com o cinema, que também, que as duas coisas juntas que me fizeram fazer tentar o curso de imagem e som aqui, né? E tinha uma vontade de sair de São Paulo também, né? Principalmente em termos de abrir horizontes mesmo. E foi, acho que foi o que aconteceu. Né, São Carlos, assim, tem essa característica muito forte, que é de trazer pessoas de diversos lugares diferentes, com históricos diferentes. Então você está toda hora sendo surpreendido, sendo obrigado a repensar coisas, a aprender coisas novas. Isso é uma chance que eu valorizo muito. E eu até sou... O pessoal brinca que eu sou muito entusiasta de São Carlos, né? Aliás, você é mais São Carlense do que eu, Marco, que nascemos aqui, né, cara? Com certeza. Quer dizer, eu não nasci aqui, mas sou meu pai daqui e tal. Eu sou extremamente entusiasta, sou até chato, né? Porque quando o pessoal tá se formando, os estagiários aqui, sua primeira coisa a falar é... Desencana de ir pra São Paulo, fica aqui, cara, monta alguma coisa aqui. Dele quando ele fica, quando eu venho com a camisa ferroviária, ele quer morrer, cara. Ele não aceita. Bom, mas e aí? Aí você chegou. Então, assim, eu identifico que houve sim uma mudança bem grande nos últimos 10 anos, principalmente na relação entre a universidade e a cidade. Né, eu acho que pelo menos assim, né, nas áreas que a gente está mais próximo e consegue sentir mesmo. Eu acho que quando eu cheguei aqui, você tinha um mito, né, que eram duas coisas muito separadas. Que não exatamente um mito, mas quando a primeira coisa que você ouvia quando você chegava em São Carlos era isso. Né, a universidade está lá, a cidade está lá, a cidade não gosta da universidade, a universidade é uma ilha, só reclama, né, da cidade. Foi a primeira vez que eu ouvia como estudante chegando aqui. Hoje eu não tenho de forma alguma essa visão. É, eu vejo que, primeiro que a cidade cresceu muito, né? Assim, já atravessou muito, a universidade, está além da universidade. Já está além, e eu acho que a universidade está sim conseguindo ficar cada vez mais orgânica com a cidade. Né? Eu acho que isso tem um mérito também das pessoas que aliás, fizeram as gestões também. O nosso amigo Targino, eu perguntei para ele no dia da entrevista, falei, escuta, você também é candidato a prefeito da cidade? Não, Pô, virou uma coisa assim. Eu acho que virou um caminho, né? Você é reitor, depois, enfim. Assim, eu acho que isso teve também, eu acho que é uma participação importante, né? Esse lance dos prefeitos, né? Mas eu acho que cada vez mais também, com o crescimento da cidade, a cidade está com uma visão mais cosmopolita mesmo, entendendo melhor o papel da universidade, né? Que eles olhavam muito para a universidade como esse mundo fechado, que não tinha a ver com a cidade. E aí hoje a universidade ela tem um papel de ponta, assim, no desenvolvimento, né? No desenvolvimento de todo o comércio da cidade. Né? E ao mesmo tempo, a universidade tem uma preocupação de tentar estar devolvendo isso. Então, o número de projetos de extensão, né? O número de ações contínuas que a universidade vem criando em relação com a cidade, tem aumentado muito. E eu acho também que houve uma mudança da visão da extensão, né? Porque durante muito tempo se teve um olhar para a extensão como uma coisa muito assistencialista, né? Do pessoal reclamar que a universidade vai lá, faz um projeto, entre aspas, e some, né? Agora eu acho que... Então, aquela história de, por exemplo, se você curar os rios da cidade, que tem projeto há 30 anos querendo curar, 10% dessas bolsas já tinha resolvido o problema dos rios, né? Eu acho que essa visão está num processo de mudança bem bacana, e eu acho que só está trazendo trazendo bons frutos para a cidade, assim. Rapaz, é um entusiasta mesmo, né? É, agora sim, mas eu também acho que ainda candidato tem muito prefeito, passo. Não. Nem toca nisso. Não, sem chance. Mas... Posso lançar candidato? Não. Desencana disso. Agora, uma coisa que. Se tem uma campanha que a gente pode lançar, né? Eu acho que é a campanha de. Dessas comunidades. Né, tentarem olhar para elas num nível de buscar colaboratividade, né, no nível onde essa troca ela é crucial, porque para a universidade não faz sentido pesquisar ou informar só as pessoas que saem daqui, que vão embora daqui, ou só ficar pesquisando coisas pontuais que não estão conectadas com a realidade da cidade, ou com a realidade do Brasil de uma forma geral. Então, São Carlos tem uma chance... É única, né, de ter duas universidades do tamanho que tem, né, públicas do tamanho que tem, né, de conseguir criar trocas aí cada vez mais aí simbióticas, mais intrínsecas e orgânicas para conseguir construir uma cidade de primeiro mundo, como eu acho que ela, na verdade, já vem se mostrando como tal, né? Mas muito acho que bem. Realmente bom, a gente, e no cenário cultural, né, e no cenário de comunicação, que é o que a gente está mais próximo ainda, né? Aí também acho que ainda tem muitos passos. Puxa, eu acho que tem um nível de formação de público ainda para uma questão diferenciada que ainda está difícil ainda. Mas né? você fica bravo comigo, você fala que eu tenho sempre uma visão pessimista, mas na verdade é pessimista em relação a São Carlos, em relação ao Brasil. Eu acho que a gente vive... Eu tô velhinho, tudo bem, já tô nessa brincadeira desde 78, 77 e tal, mas é muito cíclico, entendeu? Você vê um processo muito cíclico, você não vê coisas... Por exemplo, por isso que eu perguntava da rádio, quando você fala da questão da formação da rádio, isso é uma coisa permanente mesmo, sabe? Sim. Isso é uma... Mas fique tranquilo, porque eu tô lançando um partido político em breve também, né? Eu tava vendo a campanha eleitoral, que aliás eu quero que vocês dois comentem, não sei como é, já tá acabando o tempo, né? Mas eu tô lançando o POG, o Partido do Ócio Gestativo, né? E aí, quem sabe até lá na próxima candidatura eu posso me lançar prefeito, isso, né, pelo POG. Né? Aí a gente vira. Mas e aí, vocês mudando completamente de pato para ganso, tem um minuto. Você está assistindo, o Marco é analista de audiovisual, um cara ferradaço, inclusive fez campanha, né? Um cara que coordenou o projeto de campanha em 2008, etc. Proposta aí para coordenar agora em 2010 também. Mas o que é isso? Não? Porque vocês estão assistindo a televisão, vocês estão vendo essas propagandas eleitorais? Porque nós vamos falar da rádio bastante agora, com essa história de 3 anos. Mas você tem assistido? Nossa, você tá assistindo? Eu, na verdade, ouvi no rádio bastante, que a gente tem que transmitir, né? E na TV, na verdade, o horário mesmo eu ainda não assisti. Ainda não vi. Porque aqui não, a gente entra também às 8h30, é isso? Não, não, é só na TV. Só aqui na TV. É às 7 horas da manhã e ao meio-dia. Ao meio-dia. E aí, Marco, tá vendo essas três? Ué, o que dá pra ver muito claro é... Quanto alguns partidos têm muito dinheiro, então a produção se torna cinematográfica mesmo, e alguns partidos ainda continuam com aquela produção. Liga a câmera, fala na frente da câmera, naquele tempo correndo, fala 3 palavras correndo e já passou pro próximo partido. Isso, resumidamente, tá bom assim por enquanto. O meu partido, por enquanto, é Rádio Fiscar, então eu vou fazer a campanha do meu partido, que é então, segunda-feira, dia 23, aniversário da rádio. Às 14 horas, lá na 14 horas no Afinorte, no Anfiteatro Beto Prado Júnior, na área norte aqui da UFSCar. Mudei programação. Um debate bem bacana que vai ser sobre meios de conviver rádios públicas, né, e a democratização da cultura. Basicamente esse tema que a gente está falando aqui, com convidados bem legais. É, eu insisto que vai ser uma conversa bem legal. E depois a gente vem para cá. Estamos a celebrar aqui na rádio, né, bater um papo, horas, conversar, a partir das 19 horas, vamos colocar um som, vamos estar transmitindo ao vivo também, para depois vai a Voz ter do Brasil. Uma performance do Ricardo, e uma inclusive. Apresentação do Lucas Santana e a Seleção Natural, que é um músico que a gente toca aqui na rádio desde o comecinho, então vai ser bem bacana, fica a dica para todo mundo comparecer. E você vai fazer uma intervenção para performática, é isso? Vou dançar. Vai dançar, muito bem. Bom, é o seguinte, o programa Paracatuzum chegou no final, então, mas só que nós vamos terminar de um jeito diferente. O cara hoje está realmente com musicagem, então quem vai acabar o programa é o Marco. Eu vou dizer, ouvintes, um beijo até quarta-feira. Tchau. Agora você, Marco. Termina o Paracatuzum. Eu falo, ouvintes, um beijo até amanhã de manhã. Tchau. Paracatuzum.